vida fizesse esquecer de você, eu já tinha esquecido. Pois eu bebo até encher a cara e você não sai do meu sentido. Se a bebida fizesse esquecer de você, eu já tinha esquecido. Pois eu bebo até encher a cara e você não sai do meu sentido. Eu bebo todas pensando em você, tô sempre no ar, fumando e bebendo com meus amigos na mesa de bar. Só vou parar de beber se um dia você voltar pra mim. Se não voltar, eu vou me acabar bebendo assim. Ouvindo brega, ouvindo brega e tomando todo tipo de cachaça, caído no chão e com você chorando. Cachaça caído no chão e por você chorando. Se a bebida fizesse esquecer de você, eu já tinha esquecido. Pois eu bebo até encher a cara e você não sai do meu sentido. Se a bebida fizesse esquecer de você, eu já tinha esquecido. Pois eu bebo até encher a cara e você não sai do meu sentido. Eu bebo todas pensando em você, tô sempre no ar, bebendo com meus amigos na mesa de bar. Só vou parar de beber se um dia você voltar pra mim. Mas se você não voltar, eu vou me acabar bebendo assim. Ouvindo brega, ouvindo brega, tomando cachaça caído no chão e você chorando. Ouvindo brega, ouvindo brega, tomando todo tipo de cachaça caído no chão e você chorando. Ouvindo brega, ouvindo brega, cachaça caindo no chão e por você chorando. Ouvindo brega, ouvindo brega e tomando todo tipo de cachaça caindo no chão.